fui criado na rua, essa é a minha cultura. Pode acreditar. Assim, com bocas e batidas ao mesmo tempo, e parecendo, imitando um ao outro e o outro. O discurso começa, mas sem problema nenhum. Palavras vão saindo e bate no coração. Rima sem espaço certo, com a mente vidrada em cima da injustiça. Essa grande espada sem precisar ser de holding. Aqui não existe essa in. E se é esperto e tem cabeça no lugar, com um pouco de hip hop pra poder ajudar. Um pá virando pirata, mano, chegado não falha. Nós somos fãs de canalha. Por onde eu passo a minha rima irá, com bisturi na falha. Mas esse é o som, palavra mágica pra poder ajudar a se livrar das guerras de roubo esperto ou de crime extremo. Que pode ser herança de tela de cinema, ou de avôs ou de pais que não tiveram sorte nem oportunidade de escutar o quê? De escutar hip hop. Hip hop criado na rua, essa é a minha cultura. Rimando com a palavra, sempre falando a feita de afeto. Então pode acreditar, pode acreditar. Hip hop criado na rua, essa é a minha cultura. Rimando com a palavra, sempre falando a feita de afeto. É nóis, pode acreditar. E aí, tamo vindo aqui do sul pra falar de hip hop. É nosso jeito de ser, preocupação não é hip hop. É a ideia que somos, é um dia após o outro. É morrer, e renascer de novo. Com moral, analisando um contexto geral. Para alguns pode até parecer normal. Com qualquer merda que pinta por aí, isso é filosofia. Qualquer filha diz aí, como é que tu quer procurar informação? Eu te digo, meu irmão, tamo aqui pra falar qual que é a decisão. Porque tem gente de olho nessa comunicação. Mas que lição, que lição. Pode crer, nós somos solução. Mas como escutar a música não dá pra uma nação? De uma mistura está aí a nossa forma de expressão. No chame do que quiser, porém hip hop é isso, é compromisso. Hip hop criado na rua, na rua, essa é a minha cultura. Eu quero ouvir vocês, tu pode acreditar. Pode acreditar, yeah. Hip hop criado na rua, na rua, essa é a minha cultura. E mando com a palavra, você tá falando feita de aberto. Então pode acreditar. Aonde se ver uma mente, o som vai chegar lá. É por cima, pelo lado, por debaixo da terra. Ou se precisar, e seja preto ou branco, o que importa é lutar. Eu tô aqui pra mostrar o meu dom. Preste atenção, som que é feito com vontade por quem conhece a rua e quer botar na cabeça de todos e também na tua. Se liga, não fica fora dessa. Mesmo que todos digam que tu não presta, mas resta o som, mas é do Partenon. E minha rima é fatal, normal. Você conhece meu nome, eu sou DJ tal. Eu sou DJ tal, é porque hip hop na cabeça, uma ideia nacional. O grafite, o break, um estilo cultural que vem na paz, meu irmão. Então prega a união, uma rima, um bicho, um papo de irmão. Agora pra você, DJ Dilê, chama o refrão. Quebra tudo. Que crê que vem, pode cantar, isso aí. Hip hop criado na rua, na rua. Essa é a minha cultura. A minha, a nossa, a sua. Por quê? Pode acreditar. Hip hop criado na rua, na rua. Essa é a minha cultura. Te mando com a palavra, você tá falando a venda de afeto. Então pode acreditar. Hip hop criado na rua, na rua. Essa é a minha cultura. Quem souber pode cantar, pode acreditar. Hip hop criado na rua, essa é a minha cultura. Pode acreditar. Hip hop criado na rua, essa é a minha cultura. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hip hop criado na rua, essa é a minha cultura. Oh, oh, oh, oh. Daqui a pouco tamo de volta. Yeah. É nóis.